desde que andava no liceu. Pronto, por vontade própria, eu já começava a praticar ginástica, a fazer os meus exercícios, não havia assim ginásios aqui sequer, tampouco, e então por vontade própria eu comecei a praticar o meu desporto, a minha atividade física. E a quando da entrada na universidade é que depois me inscrevi em ginásio, sim, aquelas aulas de grupo e todas esse tipo de atividades. E daí foi sendo um hábito, até que depois surgiram as atividades competitivas posteriormente. E como é que surge esta ideia de abrir este negócio? Sempre foi um desejo seu? Por acaso foi, não inicialmente, mas a longo prazo, depois do término de faculdade, apesar de eu ter ingressado por outra área, terá sido um desejo, mas depois também por influência do marido, que também já estava no ramo, e então foi por aí também.